ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas 29 minutos, programa Expresso, tá no ar até as 14 horas com a sua participação por aqui, 991-248325, 992-04-2222. Você pode mandar a sua pergunta, pode participar inclusive da nossa promoção, hoje concorrendo a kit da dupla João de Souza e Bonifácio, mais convite para o baile dessa noite com Dom Quixote na Gelda Panice Eventos. É só você gravar um áudio, mandar para cá dizendo o seu nome, dizendo o seu bairro, a sua cidade, e no finalzinho completa a frase dizendo: eu também estou no Expresso. Faça esse concorro. O kit da dupla João de Souza e Bonifácio é bacana demais, e um show do Don Quixote na Gelda Panissa é legal pra caramba, até porque a Gelda Panissa hoje é indiscutivelmente a melhor casa de shows de toda a nossa região. Estou recebendo aqui o doutor Oscar Anacleto Teixeira Júnior, secretário municipal de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica de Arceburgo. Doutor Oscar, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso, depois de quase um ano já, né, doutor Oscar? Mais um ano. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer aí as dúvidas da população, que a gente puder passar de informação aí para orientar as pessoas. É isso daí, é bom demais estar recebendo o senhor aqui. Muito trabalho na saúde de Arceburgo. Muito. Se resolvem dois problemas, aparecem quatro, e todos os dias assim. Não para, né? Não para, não acaba. Na saúde não tem dia nem horário e nunca vai acabar. Eu acho que eu recebi o senhor aqui, acho que 6 ou 5 meses depois, né, de ter assumido. Mas acho que até menos. Pouquíssimo tempo. E já deu para fazer aquela análise, aquele raio-x de onde estavam os problemas quando o senhor assumiu? Não criticando o mandato passado, que é outra realidade. Mas já deu para imprimir o ritmo do doutor Oscar na saúde de Arceburgo? Hoje nós temos nós fizemos uma avaliação, um levantamento, a gente tem uma ideia e um planejamento. Agora para finalizar os 4 anos, para conseguir melhorar a saúde, né? Mas assim, a realidade, a gente falou no primeiro programa, eu lembro que falava muito com você de humanização. Sim. E tá muito, ainda não chegou nem metade do que eu pensava. É muito mais difícil do que eu pensei. Então eu não consegui incorporar, ou não conseguimos, né, a equipe toda incorporar o que a gente pensava. Falou-se muito humanização, que realmente é importante para a saúde. Hoje está na moda da palavra, né? Mas, infelizmente, ainda está muito distante do que eu pensava, do que a gente planejou. Mas a gente tem um raio-x dos problemas, a gente visualiza. Muitas coisas a gente sabe que a gente vai minimizar, não vai resolver totalmente, mas a nossa ideia é sempre melhorar para a maior parte da população. Falar que vamos resolver todos os problemas, esse seria um sonho que não tem jeito. Não tem como. Questão da humanização, onde que pega? Por que não dá para se resolver? Porque é tão bonito, né? Sim, falar, né? E parece ser tão simples, né? Simples, fácil. O que eu acho que... minha visão seria a seguinte, principalmente a parte dos funcionários. Eu vejo que todo o funcionalismo público, isso não é de Arceburgo, não, tá? Não é a crítica. Mas assim, existe um processo de seleção, as pessoas iniciam o trabalho, mas muitas vezes não entendem, vamos dizer, na área da saúde, não entendem como funciona o SUS. Quais são as regras que o Ministério nos passam, como deveria ser feito. E a maior parte das pessoas não entendem, né? Isso eu falo assim, desde um profissional que trabalha na recepção até os médicos, né? Que seria da linha lá em cima. A maior parte não entende como é o SUS. Cada um, eles entendem a forma que a gente manda trabalhar, entendeu? Manda entre aspas, né? A ordem, mas a filosofia do SUS são muito poucas pessoas, esse poucos funcionários que entendem. A grande dificuldade. Assim, são várias, né? Mas eu acho que hoje você pega, eu vou dar um exemplo, a gente fala de saúde, todo mundo pensa em médico, né? E quando você fala de saúde, se lembrar do dentista quando está com dor. Sim, se lembrar a importância do nutricionista, do psicólogo, dos agentes comunitários que, que vão nas residências, dos enfermeiros. Você vê que a população já não enxerga tanto essa importância, né? Pensa em médico. Os médicos são poucos que trabalham exclusivamente pelo SUS. Geralmente trabalha pelo SUS e num consultório particular ou um hospital. E é muito difícil, às vezes, entender a filosofia do SUS. O que a gente tenta incorporar, por exemplo, Antônio, os médicos, quando vai fazer um pedido de exame ou até determinados medicamentos, às vezes nos ligarem para ver, você tem esse tipo de exame no Sistema Único de Saúde? Porque é muito fácil você fazer um relatório, pedir um exame e não tem no SUS. Aí fica aquela briga, o médico pediu, o paciente tem, mas o SUS não tem. E o paciente quer. Lógico, o médico pediu. E a gente tá tentando incorporar isso. Então, hoje a gente tem os médicos que ligam, você tem esse exame? Não tem. Pelo SUS não tem. E tem outro? Esse daqui a gente tem. E mesma coisa vale para o medicamento. Às vezes um laboratório lança um medicamento de R$1.000. O médico recebeu o propagandista lá, todos os informes do medicamento. E às vezes você tem um medicamento similar que tem na rede do SUS. Então a gente está tentando, de certa forma, incorporar isso, né? Eu estou falando da classe médica, porque a população sente mais. Para a gente conseguir ter um sistema que funcione. E quando tiver algum exame, algum medicamento que o município não forneça, a gente poder, aí sim, poder assistir o paciente. Agora, se a gente começar a ter uma... Dessa forma, a gente até conseguiu zerar. Ressonância, por exemplo, teve um paciente que foi há 15 dias lá e marcou em uma semana. Uma semana. Pelo SUS. Que a gente conseguiu zerar. Então, foi a filosofia. Mas, se os médicos não ajudarem, acaba. Em poucos meses, acaba e volta a fila de novo. Mas aí acontece, aí a gente vai cair num outro grande problema, que é a questão política, que com certeza os adversários políticos vão falar... estão lá limitando, estão pedindo para os médicos não passarem o exame correto. Não. Então, por isso que a gente tem... eu ou ninguém da equipe, seria uma conversa até entre médicos, a gente tem uma profissional que é a reguladora, né, que passa, então a gente vai sempre atualizando os médicos, só determinados exames tem. Porque muitas vezes é uma questão de bom senso e conversa. Né? Por isso que a gente vai incorporando com esse, mas a gente não interfere de forma nenhuma na conduta. Tanto que se tiver que pedir X que a prefeitura, que o sistema não fornece, nem podemos, não, de forma nenhuma, não temos nem capacidade técnica para discutir isso. E também, assim, o médico ele tem toda a autonomia, né? Mas às vezes falta comunicação entre a parte de gestão e no caso, eu estou falando médico, mas isso vale para vários profissionais de saúde, né? Ter essa comunicação para entender como o SUS funciona, o que o SUS oferece e ter um caminho mais simples e a gente gerar uma certa economia e essa economia poder, o que foi economizado, a gente poder gastar em outras situações que não é possível. E é engraçado porque eu procuro acompanhar aqui a política de toda a região, de toda a cidade, a gente tenta, pelo menos são muitos, é difícil. Mas eu vejo o esforço seu e talvez da própria prefeitura lá, por exemplo, no ano passado, agosto, eu não me lembro agora, no segundo semestre do ano passado, vocês inclusive fizeram lá uma palestra, um curso de capacitação justamente com a questão dessa aproximação da população com o povo, né? Exatamente, nós fazemos, a gente fez primeiro com funcionários essa parte de humanização, teve psicólogo, teve profissionais, depois a gente... até curso com bombeiro, primeiro socorro, por exemplo, nós não temos um hospital, o município de Osseburgo não tem hospital, só tem um pronto atendimento. E a gente poder fazer com que a população entenda o que é um pronto atendimento, o que é um hospital que nós não temos. Que a pessoa cobra o hospital. Exatamente. Não quer nem saber se é pronto atendimento, para ela é hospital. É o hospital. Tem o médico que quer ser atendido, né? E tem algumas regras. Lógico que a gente tem um bom senso, sabe que o município é pequeno. Mas para isso também nós temos os PSFs, são três PSFs, mais um médico clínico geral, um horário mais noturno, para poder desafogar o pronto atendimento, para poder um pouco melhor, né? Oferecer um pouco mais. Até os bombeiros fizeram curso para motorista, não foi só para o pessoal de exclusivamente da área de saúde, não. Para motorista, o Corpo de Bombeiros de Guaxupé agora vai no sábado, dia 7 de abril, vai dar mais um curso para os funcionários da saúde. E como eles já deram, a gente talvez não atinja o número, a gente vai chamar outros profissionais que não trabalham na prefeitura, não são do sistema público, que queiram participar, a gente está convidando também até profissionais de fora que trabalham, que moram em Arceburgo ou que trabalham em outras regiões que vá participar também. A gente tenta, de certa forma, fazer com que a população entenda, os funcionários entendam. Isso leva tempo. Isso Sim. leva tempo. É uma mudança até de cultura, vamos dizer assim. E infelizmente não vai ser resolvido no seu mandato. Não, sim. Ah, mas aí a gente está plantando e plantando, a gente espera conforme existam mudanças, né? A gente tem que sempre pensar na melhoria a longo prazo. Né? Isso independente de política, a população deveria pensar assim, esse e os funcionários assim também. Esse é o problema, né? Porque seria bom, eu sou funcionário da Prefeitura de Arceburgo, eu estou como secretário, mas eu sou funcionário. Como seria bom, né, Oscar? Exatamente. Deixar o cargo? Quando você deixar o cargo, não sei se vai ser no próximo mandato, de repente vai ficar mais quatro. Uhum. Quando você saiu, o outro que vier, consiga o Oscar tocar. Deixou isso aqui, vamos seguir o que ele deixou. Exato. Infelizmente é o grande problema do Brasil, né? Quatro, a gente percebe. Anos, zera isso, tudo e começa a isso é do Brasil, né? É o que você falou bem, isso é muito claro. Deveria, sim, pensar na população, até no próprio bem-estar do funcionário. Hoje, o que eu fizer que ajude os funcionários, que a gente possa ajudá-los para melhorar a qualidade de trabalho deles, estou fazendo para mim também e para a população também. Agora, o que eu prejudicar funcionário por problema político, isso daí vai refletir na população diretamente e a longo prazo isso não anda, não vai fluir de forma nenhuma. Então, assim, o pensamento tem que ser esse mesmo. O que que você pegou de legal, de bacana, que você continua na gestão passada? Olha, a atenção básica, não só na gestão passada, mas de alguns anos, a atenção básica do município de Arceburgo funciona muito bem. Um 100% de cobertura de PSF, eles têm uma rotina muito boa, os problemas, assim, existem reclamações, mas a atenção, os PSF que foram, funcionam muito bem, tá? Isso já vem há tempos e a gente está tentando melhorar no que é possível que a gente tem hoje, mas a gente pegou funcionando muito bem, tá? Eu vi um pouco de falha, assim, na parte de média e alta complexidade, uma demanda muito reprimida, cirurgias, exames, consultas com determinados especialistas, também foi o nosso foco onde a gente trabalhou mais o ano passado. Tudo parado, um investimento na fila. Parado, é. Mas isso também não é uma crítica, porque eu não sei em que situação que estava, eu não posso criticar a gestão passada que deixou. Exatamente. E eu também não sei a situação financeira que tinha, porque isso é um custo alto e é o município que paga. Hoje você tem uma ressonância, a gente consegue uma a cada 3 meses pelo SUS. Né? Nós conseguimos zerar, mas por investimentos que a prefeitura fez. Agora, trabalhando muito bem com os médicos, eu estou falando ressonância, mas tomografia, cardiograma, eletro, hoje a gente não tem fila nenhuma lá no município. Zerou realmente? Todos zerou, tem vários, eu tenho até uma lista aqui, depois até eu poderia ler para você, a gente conseguiu zerar essa fila. Mas para isso, então, agora a gente vai trabalhando com os médicos, para eles, assim, existe, a gente está criando protocolos de determinadas doenças para não se pedir determinados exames. Existem os protocolos do Ministério, que a gente vai solicitar que os médicos acompanhem também, para ter um critério na hora de pedir exames. Então, a gente não está interferindo, como eu falei para você, não, a gente está baseado em protocolos para a gente conseguir manter essa fila. E quando tiver alguma demanda, que seja assim de um mês. Né? Não paciente de dois anos, que é o que acontecia. Exatamente. Hoje nós estamos organizando um mutirão, que vai começar semana que vem, inclusive vai ser em Guaranésia, de oftalmo, cirurgia de catarata. Serão 3 dias. Serão 60 ao total, no total. 3 dias, é uma turma que vem na sexta, outra no sábado e o retorno no domingo. Para poder atender uma demanda que está desde 2015. É o maior problema que vocês têm? Hoje estava na parte de oftalmo, né? Cirurgia de catarata. E certamente a gente vamos zerar aí entre março e abril, vai zerar, mas pelo que a gente acompanha, janeiro do ano que vem a gente vai ter esse número novamente. Aí a gente está se organizando. Como a gente sabe que o SUS não nos atende, na verdade, quando eu falo SUS, é o governo estadual, porque isso não é uma obrigação da prefeitura, Antônio. Isso não é uma obrigação do Estado. Só que o Estado não está nos atendendo. Não está ajudando ninguém. Ninguém. E a gente também não estou aqui para reclamar, a gente tem que ver o que tem de solução. Não adianta eu ficar batendo lá em Belo Horizonte para ficar tentando xingar e resolver. Não, a gente vai vendo o que a gente pode dentro do município. Então a gente sabe que zerando essa fila hoje, que é a maior que a gente tem, são das cataratas, muito provavelmente em janeiro a gente vai ter esse número que a gente tem hoje. A gente está se organizando financeiramente também para estar sempre aí a cada 6 meses ou até menos, para de uma forma a gente conseguir não ter uma espera tão grande. Ah, bacana. Tá. Vamos fazer uma parada. Bom, antes de fazer a paradinha, deixa eu te atender aqui. Ah, bom dia, Antônio Cláudio. Aqui é a Tatiana, colega de trabalho do Dr. Oscar. Acompanho diariamente o esforço dele para fazer as melhorias necessárias para a área de saúde. Parabéns. Tá dizendo muito obrigado. Tatiana é diretora de saúde. Muito bem, ótimo. Um abraço para ela lá. O Adrianinho Nicolau. Bom dia, Antônio Cláudio. Sei que o canal é de para perguntas, mas venho deixar aqui meus parabéns a este secretário, sua diretoria, seus colegas funcionários e como os outros secretários têm se desdobrado para atender a população da melhor maneira possível. Veio acabando com as filas de exames, né, que a gente está falando aqui, e está se empenhando para que neste semestre ainda seja feito o mutirão de cirurgia de catarata. Acabou de anunciar isso também. Sim, é o Adriano, atendendo ótimo. Mais de 40 pessoas do nosso município. Serão 60. 60. Pessoas. Grande abraço aí, Adrianinho Nicolau. É, nosso secretário de obras isso. Também, é um ótimo profissional. Logo vai estar por aqui, Adrianinho. Logo vai estar aqui participando também do programa. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já batendo esse papo com o Dr. Oscar Anacleto, secretário de saúde de Arceburgo. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, o seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou recebendo aqui o Dr. Oscar Anacleto Teixeira Júnior, secretário de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município de Arceburgo, né? Hoje, como o Dr. Oscar disse, temos três, né? Três PSFs. Lá, sim, três que PSFs. Fazem a cobertura, dá 100% de cobertura da atenção básica no PSF no município de Arceburgo. É difícil acontecer, é, né? Muito é difícil, raro, né? Muito difícil. A maioria dos municípios aí rala pra conseguir, muito, né? Muito difícil, você vê que o Guaxupé tá tentando sim. Agora, estão tentando essa luta aí, que o Guaxupé ficou focado muito para especialidades sim. E atenção básica, mas alguns anos atrás, e agora eles estão fazendo o caminho reverso. Há três anos eles estão tentando mudar. Estão tentando, é uma briga lá que ali, né? Tem, né? Uhum. Mas vai ser muito bom para eles também, porque a especialidade deveria ser ter um critério para encaminhar para a especialidade. A atenção básica deveria ser resolutiva, e é isso que a gente está trabalhando em Arceburgo, para ser resolutiva em 85% a 90% dos casos da atenção básica. Que é, isso daí é provado cientificamente. E os outros 15, 10% serem encaminhados para entrar no sistema das especialidades, seria a média de complexidade. Hoje é o contrário. É, assim, quase, os números, né? Não ajudam, 50%. Aí que tem, às vezes, muitas vezes, o bom senso de alguns profissionais de encaminhar. Você chegou lá com. Acordei com dor no pescoço. Vou no médico, o cara te encaminha para o ortopedista. Né? É. Então, assim, são coisas que não deveria, lógico, pode até ser um caso de ortopedista, sim, mas a atenção básica deveria estar todo o suporte para tentar resolver. Né? Então, por isso que a gente tenta trabalhar de uma certa forma que os profissionais todos se encaixem e entendam a filosofia da atenção básica. O que é o mais difícil. Né? Muito complicado. E aí nós, mesmo com a cobertura de 100%, a gente tem um atendimento nos três, nós colocamos o Dr. Walter, que é um médico que trabalhou há muitos anos na prefeitura e agora voltou ano passado, que trabalha um horário, ele chega lá às 5 horas da tarde em um posto, também faz um atendimento clínico. Porque aquela população que trabalha e que às vezes não tem noturno, isto. A gente tem o PSF que abre, mas não abre todos os dias. É um dia na semana cada PSF abre para essa população. Mas aí esse doutor, a gente colocou o doutor Walter justamente para poder atender um pouco melhor. Então ele trabalha de segunda a quinta, né, nesse horário a partir das 5, para poder dar esse suporte também para uma população que ficou desassistida, dos trabalhadores que. É. E não é a Arceburgo que ficou desassistida, não. É desassistida em quase todo o sistema de saúde do Brasil. Então a gente tentou dessa forma colocar para poder ampliar um pouco mais. E imagino que a procura seja grande. Que a grande maioria nesse horário aí que os PSFs estão abertos estão trabalhando. Muito, né? Muito. A gente não quis descaracterizar de forma nenhuma o PSF, quer dizer, a gente tenta de certa forma. Todos os PSF trabalham um dia na semana no período noturno, justamente para não desassistir a população. Mas como a demanda acaba sendo muito grande, ele também, aí esse final do dia, o Dr. Walter acaba trabalhando. É questão de medicamentos, Dr. Oscar, porque eu recebo aqui os vereadores, uhum, prefeitos, secretários de saúde, o pessoal sempre fala, ah, falta medicamento. Ah, tá faltando medicamento tal. Como é que, sim, tá lá em Arceburgo? Tá em dia ou também tá com falta? Não, temos problemas também, como todos os municípios. Na verdade, nós temos os medicamentos que são enviados pelo estado, Antônio. Sim. Esse que daí é o problema que a gente precisa explicar para a população. O estado, o ano passado retrasado, ele abriu uma licitação e algumas empresas ganharam. Então, vamos falar de um remédio mais conhecido, o omeprazol, tá? Que é o famoso omeprazol. É o estado que fornece. E a empresa ganhou a licitação. Então, nós, tá, acabou o omeprazol. Quem distribuiu o estado? Através dessa empresa. Só que algumas empresas não estão dando conta. E não estão entregando, não só para Arceburgo, como vários municípios. Ah, mas a prefeitura podia comprar o remédio barato. É barato, sim. Só que como o estado fez essa licitação e ficou muito barato, tem um preço que a prefeitura nunca vai conseguir menor. A prefeitura não pode pagar mais caro do que o estado licitou. Porque o estado compra milhares. Exatamente. Então, vamos dizer que ele ganhou por 50 centavos. Muito dificilmente alguma outra empresa vai conseguir, porque vai vender para o estado todo. Por volume eles estão ganhando. Arceburgo só vai conseguir comprar por 49 centavos ou menos. E aí não pode. Então, se for por 51 centavos, a gente já não pode. É. Então, mesmo querendo, tendo recurso e boa vontade, a gente não pode comprar. Senão a gente vai estar fazendo. E aí falta a culpa, do Oscar. A população não vai entender e a gente tem também. Não é obrigação, a população vai reclamar porque está faltando, tá? Mas foi investido em comprar com recurso público da saúde o ano passado quase R$100 mil, medicamentos, assim, que a gente conseguiu suprir a maior parte dos problemas, né? Mas algumas coisas sempre me faltam. A prefeitura de Arceburgo também é daquelas que gasta mais do que... Muito mais. O recurso, pela lei, seria 15%. Já bateu 30%. Que coisa, 26, né? A média dos municípios, 26, 27. Municípios menores acabam gastando mais. Passou de 30%. Onde que está errado isso? Dinheiro, então, tem. Tem dinheiro, tem grana. Tem dinheiro sobrando, não sabe? Sobrando, mas tem muito dinheiro. Sim, sim. Mas e aí, o que acontece? Onde não fecha essa conta? Por quê? Então, primeiro, o Estado e a União não comparece com o que devia, por isso a Prefeitura tem que entrar. Então, quando a gente fala, nossa, investimos 30%, isso não é bom. Isso é bom porque a gente sabe que o prefeito, que todo o sistema lá de gestão, está engajado em ajudar a saúde, que fazer uma saúde melhor. Mas isso não é bom porque a gente sabe que está faltando, deveria investir os 15% por lei, e esse outro restante, o Estado e a União. Só que o Estado e a União não estão comparecendo como devia. Então, Exatamente. E o município tem que pagar por isso. E hoje a gente tem a famosa judicialização da saúde, né? Todo mundo vai parar no juiz para exigir, porque a Constituição também. As pessoas não estão brigando. A própria prefeitura, o próprio secretário tem que pedir para a pessoa não vá para a justiça, porque eu não posso fazer isso sem ter. Exatamente. Tem uns casos que você percebe que são casos complexos, que o paciente realmente necessita, que é inviável de outra forma, só que nós legalmente não podemos. Então, se vier através de uma ordem judicial, aí sim fica fácil. Fácil não, né? Mas é a única forma que a gente tem para poder socorrer determinados casos. O cidadão, o paciente, no caso. Exatamente. A questão lá do hospital, do pronto atendimento. Do pronto atendimento. Como é que está funcionando? Nós fizemos uma reforma, o pronto atendimento do município, ele era um grande problema, a gente via até de rotina de trabalho. Nós fizemos uma reforma, adaptamos tudo, desde a sala de triagem, que não tinha condições, nem acesso à cadeirante tinha. Nós estamos instituindo protocolos de atendimento para conseguir modificar. Tá? Agora, assim, ter a conscientização da população, que passa um número muito grande. Você vê 3 PSF aberto. O Dr. Walter, como eu falei para você, então nós temos 4 médicos praticamente todos os dias atendendo. O dia atendendo, e o fluxo no atendimento do pronto atendimento é alto. Então as pessoas ainda têm o hábito. A gente conseguir fazer uma consulta no pronto atendimento também. Tô com dorzinho, não vou no PSF. Exatamente. E às vezes, lógico, o PSF não é atendimento imediato. Nós separamos, em média, 20 atendimentos e 5 seriam encaixes, não urgência, porque urgência seria no pronto atendimento. Mas às vezes o médico atende os 20, os 5 encaixes ainda tem gente a mais. Muitas vezes a gente consegue passar para a noite com o Dr. Walter. E mesmo assim a gente tem uma procura muito grande no pronto atendimento. Que é mais fácil o pronto atendimento, porque não precisa marcar a consulta. O PSF, normalmente a gente 80, PSF, consultas agendadas, programadas. Ah, se o paciente é um paciente diabético, ele tem que vir todo mês. Então tem o dia certo, a data, o horário certo. E muitas pessoas não querem. Ah, não quero me amarrar com o horário, amarrar com o dia. Não, prefere passar no pronto atendimento. Então a gente está modificando algumas rotinas lá no pronto atendimento. Desde reforma física até agora criando protocolos de funcionário, até de limpeza de veículos, a gente criou protocolos que não existia para poder criar esse fluxo. Mas aí tem assim, isso leva um tempo, já não é um tempo longo, mas para os funcionários se adaptarem a essas rotinas. Toda mudança causa uma confusão. E a população, sim. Mas tem que ter. É aí que está. Lógico, a gente tem tenta criar protocolos, não é um protocolo perfeito, Antônio. Mas a gente. Aí vai adaptando. Próxima. Gestão que tiver, vai ter um protocolo, vai adaptando. A gente está dando o pontapé inicial. Vamos criar, vai ser assim, assim, assado, nessa ordem. Ó, chegou de um transporte, ambulância, o motorista vai fazer a limpeza disso, o enfermeiro fala. Não existia nada disso. Não tinha ordem, não tinha organização, não tinha fluxo de trabalho. Então a gente está implantando. Claro que aos poucos, é difícil o profissional se adaptar totalmente, a população se adaptar, mas a gente vai chegar lá. E isso daí já plantou-se para que isso vá melhorando, independente de quem será o próximo prefeito, o próximo gestor, já está alguma coisa funcionando e só vai aperfeiçoando. É o que a gente falou, se o próximo entrar e seguir ou melhorar, melhorar o que às vezes o até melhorar, né? Bom dia, Antônio Cláudio, sou o Thiago, farmacêutico, quero aqui parabenizar o nosso secretário municipal de saúde, Dr. Oscar Anacleto, por toda a atenção que nos tem dado. As melhorias são notórias em todas as áreas da nossa saúde. Como o Dr. Oscar disse, não temos mais filas para exames, temos médicos em todas as nossas unidades, a prefeitura tem dado total assistência à nossa farmácia, sendo que essa assistência seria a responsabilidade do Estado. Graças ao trabalho do nosso secretário Dr. Oscar e do total apoio do nosso prefeito Gilson, hoje a farmácia está muito bem abastecida, trabalhamos juntamente com os médicos para a padronização das prescrições, coisa que tem dado muito certo. Na farmácia desde 2013 não se abria licitação para a compra de medicamentos. No ano de 2017 foi aberta já uma licitação onde a prefeitura fez a compra de várias medicações, coisa que é responsabilidade do Estado. Graças à prefeitura, nossa farmácia básica tem sido abastecida. Muito obrigado ao nosso secretário, Dr. Oscar, ao nosso prefeito Gilson, por tudo que tem feito pela nossa gente. Que Deus abençoe sempre. Tiago, funcionário. O Tiago é nosso farmacêutico, um ótimo profissional, fora a qualificação dele como profissional e pessoa de ótimo coração. Ele tem uma interação com todos os farmacêuticos da região. Então, assim, olha, um medicamento tal tá vencendo em tal região, eles fazem um bem bolado entre eles, assim, isso é uma ajuda imensa, assim, um dia se você puder ter a oportunidade de entrevistá-lo, eles têm um trabalho muito bom, muito, muito, muito bom. Essa interação que ele, né, os outros colegas também, não vou saber falar aqui de Guaranésia, mas eu sei que tem também. Ó, tem medicamento aqui que vai vencer, a gente sabe que vai durar pouco, tem uma troca, eles têm assim, e é isso que precisa. Os municípios precisam disso para se unir, tá? A população precisava se unir, os municípios também, independente de qualquer coisa política. E ele faz esse trabalho aí, nos ajuda muito. E a questão dos convênios? Como está Arceburgo? Hoje nós temos o consórcio, que é o Cislagos, que nos atende bastante. Inclusive, esse mutirão de catarata é o Cislagos que está organizando. A gente conseguiu organizar aqui em Guaranésia pelo fato da proximidade, dos custos, até o pós-operatório da cirurgia ficaria mais fácil, né? Nós temos toda a estrutura para realizar a cirurgia lá em Arceburgo. Então, quando você fala hospital, realmente tem a estrutura toda do hospital, mas está parada. Que a gente tem um planejamento aí de ver com o Estado a possibilidade de usar esse espaço, mas não como hospital, que hoje não é viável, mas para outras situações, que quem sabe no futuro a gente dá uma notícia boa. Mas assim, perguntava sobre os convênios. Os convênios, aí o Cislagos nos atende bastante. Nós vamos ter agora um com Paraíso e da AMOG aqui, que teve um recurso muito bom que o ministro liberou, de 2,5 milhões para a região. Tá. A gente vai conseguir realizar cirurgias também, né? Mas hoje, basicamente, no Hospital de Paraíso? Não só em Paraíso, aí os hospitais da região que se credenciarem, inclusive Guaranésia, o que tiver de estrutura, que Guaranésia tiver condições de fazer, a gente vai fazer também. Tá? Mas hoje que nos atende, assim, não convênios, mas a gente tem um credenciamento com outras santas casas, o Cislagos, que é a nossa nosso consórcio que nos atende bem, e agora esse da MOG que a gente já está entrando, que nós fazemos parte, com esse recurso que foi liberado, que vai nos ajudar bastante em cirurgia também. Tá? Bacana. Mais uma paradinha, eu volto já já com o Dr. Oscar, secretário de saúde do município de Arceburgo. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Doutor Oscar Anacleto, 1 ano e 3 meses já lá à frente a Secretaria de Saúde de Arceburgo. Grande, menino dos olhos do senhor nesse período aí, grande conquista do senhor. Olha, é essa questão de zerar os exames, sim. Eu tô até com a lista aqui, se me permitir, só vou, mas nós na parte de exames, mamografia, tomografia, colonoscopia, eletroencefalograma, densitometria óssea, espirometria, teste ergométrico, Holter, a gente não tem fila de espera. Zero. Então, claro, a pessoa não vai amanhã com pedido, vai marcar para daqui uma semana, que a gente depende do horário. Mas assim, 20 dias, 30 dias para deixar agendado, porque aí depende dos horários de atendimento. Mas a gente não tem mais nenhuma demanda. É uma média ótima, porque geralmente é 6 meses, 8 meses às vezes. Sim, depende da cidade maiores, pagando uma ressonância, além de ser um exame até caro, de alto custo, às vezes você marca para 15, 20 dias. Particular, pagando. Então a gente conseguiu zerar isso daí. Com especialistas, a mesma, alguns, né? Endócrino, gastro, mastologista, nefrologista, infectologista, reumatologista, a gente também conseguiu zerar. Então hoje, assim, um prazo mais ou menos de 20 dias a 30 dias, você foi, deixou, abriu a agenda, a gente já marca. Então a gente conseguiu zerar isso daí. Catarata agora, mais 15 dias, a gente tem essa demanda aí que já vai encerrar também, essa fila de espera. Então, é o grande, o ponto alto. Sim, assim, hoje é o que eu poderia falar melhor, mas o pronto atendimento eu ainda vou, se o ano que vem eu estiver na pasta e você me convidar aqui, eu espero que o pronto atendimento, depois de toda essa reforma que a gente está implantando lá, a gente receber elogios. É o desafio maior? Sim, porque... É como eu te falei, você perguntou das outras gestões que deixaram, tudo, eles deixaram o PSF funcionando. Claro, tem reclamações? Tem. Eu fui lá, só marcou o PSF para semana que vem. A gente tenta marcar semanalmente mesmo. Mas essa é a ideia. O PSF não é um pronto atendimento. Tem algumas reclamações, não gosto do médico e tal. Mas isso daí a gente não vai acabar. Isso daí é um problema, muitas vezes, da pessoa. Mas o pronto atendimento não tinha um acolhimento, não tinha uma organização, uma forma de atender. Cada horário, cada plantonista, cada equipe que estava lá atendia de uma forma. A gente vai ter uma ordem, vai ter um critério para utilizar. Todos vão passar por triagem. A gente reformou a sala de triagem também. Está sendo criado um padrão de atendimento e a conscientização da população para saber como funciona o pronto atendimento. É o fundamental, né? Sim. Isso é o fundamental, sim, né? A população tem que ajudar e colaborar. E entender também para que serve um pronto atendimento. Isso é fundamental. Outro assunto que eu acho que a gente tem que abordar aqui no programa é essa questão aí de febre amarela. Dengue, né? Como é que vocês estão trabalhando, já que você, além de secretário de saúde, também faz parte da vigilância epidemiológica? Nós fizemos agora, o mês passado, deixamos um veículo, uma vacinadora e um motorista para ir em toda a região da zona rural. Todas foram visitadas para quem não tivesse com a vacina da febre amarela em dia, foram vacinados. E agora, esse mês, a gente vai começar a fazer uma visita nas residências. Por quê? Porque a última vacinação foi em 2006, 2007. Não tinha computador, não tinha. Então você não consegue achar esse público. Então a gente vai começar a fazer uma visita nas residências para conseguir atualizar, como se a gente estivesse começando do zero da vacinação. Aí a gente tem a equipe de endemias, que está lá sempre correndo atrás para ver focos, né? Aí tem a parte da conscientização da população. Claro que essa época de chuva você sabe como funciona. Acaba aumentando. Mas felizmente na região aqui a gente não está tendo caso. Tá. Mas assim, o trabalho não pode parar. A partir da hora que surge um caso, aí a gente tem que ficar em alerta e a coisa fica feia. E a questão da dengue é preocupante, né? Porque mesmo a gente não tem muitos casos aqui na região, Arceburgo já passou por uma epidemia bravíssima. Muito, Guaranésia também já. Sim, acaba indiretamente. Então, sim. Não, por isso a equipe de endemias ela não para. Eles vão lá visitando as residências. Os agentes comunitários hoje estão ajudando também, então eles são treinados a verificar foco também, né? Porque mudou um pouco, a sorte que o Ministério enxergou isso. As equipes de endemia são, lá no nosso município, são 6 só. Somente, 6. Aí são mais 18 agentes comunitários ainda que estão ajudando, que orientam a população. Então a gente consegue aumentar. 24 pessoas ajudando então, e olhando. Consideravelmente para poder ajudar, né? A gente faz as divulgações, mas isso daí o pessoal já, assim, Oscar, mas mesmo com divulgação, mesmo com 24 pessoas procurando ali os focos, tem gente que abandona lá o seu terreno, não tá nem aí. E aí, como é que se age? Como é que é feito lá em Arceburgo? Esse proprietário do terreno, ele é multado? Como é que funciona? Sim, a partir da hora que você vê um terreno sujo, a gente notifica, são 15 dias para eles limparem o terreno. 15 dias. Não foi limpo, encaminhado multa. E esse ano foram feitas várias, só nesse... Multa mesmo. Até março foram multas assim que deu quase o ano passado inteiro. Em 3 meses, muito mais. Porque esse ano, como teve a chuva e vai crescendo os terrenos, foram multados. Inclusive a gente até discute lá as pessoas com maior... poder aquisitivo e maior qual destruição foram multados. Mas... cidade pequena, a gente acaba conhecendo, lógico que não pode falar o nome, mas assim, foi impressionante as pessoas que não enxergam cuidado. Então, deveria servir de exemplo e tem conhecimento. Já que a gente está falando de exemplo, e a prefeitura, dá exemplo? Prefeitura de Arceburgo, com seus terrenos, que eu imagino que a prefeitura deva ter muitos terrenos. Sim, já foi. A gente já teve até que notificar e avisar para limpar terreno da prefeitura também. Aí vai, mas com esse negócio de chuva é aquilo que a gente está falando. Vai, passa aí 15, 20 dias, teve uma chuva, vai e tá indo. Mas eu acredito que hoje nós não tenhamos mais terreno. Posso até confirmar, mas a gente teve até que na prefeitura teve terreno que foi notificado, tinha 15 dias para limpar. Sim, a gente avisou e tiveram que limpar em 15 dias, mas tem. O pessoal trabalha rápido? A prefeitura dá uma enrolada. Não, até que trabalha rápido, mas é que tem bastante terreno que vai aparecendo também. E infelizmente é um trabalho que não para, né? Não para. Aqueles dias de chuva, a gente percebe, até quintal de casa, na nossa residência, você vai lá, pede pra alguém limpar, passou 15, 20 dias, já tá de novo. Mas a gente, é nosso serviço, nossa obrigação, a gente sabe e... Mas, sim, as pessoas têm que se conscientizarem que aquilo ali não é uma chatice, uma implicância por causa de mato, mas um caso de dengue ou de febre amarela ou de chikungunya vai ser um alarde muito grande, um prejuízo para toda a população, para a prefeitura, porque desde tudo. Não atende a parte médica, de medicamentos, seria um sofrimento. Então, a gente precisa que as pessoas se conscientizem também. Mas, assim, Antônio, a gente vê isso há quanto tempo na televisão? Quantos anos? Na TV, nos rádios, hoje redes sociais, né? E mesmo assim, o pessoal não acredita. É uma vergonha a gente falar de febre amarela hoje em dia, né? É uma vergonha. Isso daí infelizmente. Doutor, e a questão do transporte? Eu me lembro que quando o Gilson esteve aqui, das várias vezes que ele esteve aqui, até na própria campanha dele, ele muito falou, né? Vamos melhorar o transporte dos pacientes de Arceburgo para outras cidades. Melhorou mesmo ou continua do mesmo jeito? Não muito. Os veículos, assim, quase todos velhos, são veículos sucateados. Nós estamos aí com 3 ambulâncias através de emendas de deputados para chegar e já foi depositado no Fundo Municipal de Saúde mais 3 veículos, o dinheiro para aquisição de 3 veículos. Mas realmente, esse é um grande problema também para enfrentar. Não conseguimos melhorar muito. Nós estamos reorganizando a forma que é feito. As viagens, um paciente vai para Campinas, a logística. Campinas para São Paulo, a gente está tentando manter no mesmo carro. Às vezes o paciente não gosta, mas eu vou ter que depois esperar na volta. Mas infelizmente não tem como. Não temos números. Guaranésia faz isso. Já faz isso. Então, acho que antigamente não era feito. Então ficou uma coisa assim, meio que um transporte particular, as pessoas não estavam entendendo e agora, hoje a gente está mudando. Tá? Mas muitas vezes a gente tem 10 veículos. 10 motoristas e 14 viagens. É. 15 viagens, porque nós não temos, a gente acaba mandando paciente para a região toda. Sim. E pro, até para São Paulo, muito Unicamp. De repente, sai um carro para Campinas, outro carro para São Paulo. São Paulo. E fica, assim, isso não existe a lógica, né? Então a população também está sofrendo um pouco para entender, mas não tem outra forma. A gente também não pode, senão a gente vai ter que ter uma frota de 50 veículos. Um para cada paciente. Hoje tem dia que tem 15, 16, 17 viagens aconteceu. Né? Então, assim, realmente eu não posso dizer que a gente conseguiu melhorar o transporte. A gente está reorganizando a logística e agora, assim, com alguns recursos aí, o Justo ficou lá em Brasília, em Belo Horizonte, lá, passando atrás, correndo atrás de emenda, e chegou realmente para 3 ambulâncias. Uma foi depositada, uma ambulância tipo A para transporte eletivo, já foi depositada na conta, e para 3 veículos, mas esse não é para viagem, mas é para ser utilizado dentro da cidade. A gente vai utilizar nos PSF, e outros veículos a gente vai colocar e melhorar a frota que a gente tem lá. Mas realmente não melhorou muito ainda. Mas se não tem essa atitude, que infelizmente acaba sendo necessária, de o carro que vai sair, ele vai passar em Campinas e vai para São Paulo, e depois ele tem que voltar, não vai solucionar o problema. Não funciona. E a gente tem reclamações. É péssimo para o paciente, é óbvio que é péssimo. Há duas semanas atrás, o prefeito lá esteve aqui, o prefeito de Guaranésia, e uma das reclamações foi justamente essa. Sim. Porque leva o paciente para Divinolândia, deixa Divinolândia, vai para outra cidade. São João. Aí a pessoa é atendida meio-dia, tem que esperar até 6 horas da tarde o retorno. Exatamente. Quer dizer, é difícil a gente solucionar esse problema, né? Se a gente passa um relatório de viagens, e você vai ver que não existe outra forma que não seja dessa. A não ser que a pessoa esteja numa condição, esteja muito debilitada. Já é outro caso. Sim, aconteceu ano passado na nossa gestão já, uma paciente que ela sofreu um acidente, assim, ela estava no micro-ônibus da prefeitura, e uma lombada lá em Alfenas, o motorista passou, e a paciente caiu e teve uma fratura. Infelizmente, a paciente estava debilitada, só que ela, das últimas 15 viagens, ela tinha ido só aquele dia de ônibus, ela ia voltar de carro. E foi, quer dizer, enquanto pôde, a gente foi transportando um veículo, sabia que ela estava debilitada. Aquele dia, por outras situações, a gente acabou tendo que colocá-la no micro para ir e ia voltar de carro. Justo também. Nesse dia o cara passou na lombada, quer dizer. Ela estava tudo correto, o planejamento, mas infelizmente também foi um acidente. Acidentes acontecem, inclusive aconteceu, acho que no município, acho que o Achupé, há pouco tempo. Sim. Então a gente tenta minimizar, a gente vai analisando as situações, o paciente mais debilitado tenta colocar no veículo, mas nós temos muitos problemas, assim, e eu posso dizer que infelizmente a gente não conseguiu melhorar, mas a gente enxerga, a gente tem planejamento. E sabe que tem. E sabe que tem, e a gente vai melhorar, sim. Doutor Oscar Anacleto, muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez por ter aceito o convite, por estar aqui junto comigo, batendo papo, falando um pouquinho para a população de Seburgo, né? Seburgo hoje, a gente tem uma audiência muito grande, muita gente participa durante a semana. Eu tenho certeza que hoje o pessoal está todo lá parado e ouvindo o programa. E durante a semana eu recebi muita gente falando bem. Obrigado. Da saúde de Seburgo. Isso é muito legal, né? Obrigado. Gente, porque geralmente quando vem o pessoal da saúde, o prefeito, meu amigo, que chove de crítica, e me parece que lá em Seburgo o pessoal tem aceito e visto a sua administração em frente à Secretaria de Saúde de forma positiva. Isso é legal. Não, parabéns. Muito bom saber, agradeço. A gente tem uma visão, eu sei dos problemas, a gente enxerga os problemas, a gente não se esconde atrás dos problemas. Nós vamos... Eu saindo, seja quando for, a gente com certeza vou deixar, mas eu quero deixar um mínimo de problemas e alguma coisa planejada para solução. Tá? A gente enxerga assim, a gente sabe que tem muita coisa ainda, mas o trabalho não para, e o prefeito Justo também ele não mede esforço. Tanto que a gente pede, ele tá com bons olhos para a saúde também. A gente tenta. Obrigado, doutor. Okay, muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo comercial e dar sequência no programa Expresso já, aqui na número 1 do seu rádio, aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.